Salvador, boa noite, voo 1805, cliente da Eco. 05, qual o nível, Brantão? 370. Aguarde coordenação, senhor, provável fuga, transição Zipar. Certo, tá aguardando, boa noite, 05. Uber 76 autorizado ILS, chame a torre 118.6. Cat 976 autorizado, chame a torre 18.6. Boa noite, 05, pronto para cópia. Afirma. Boa noite, 05, Salvador para Serra Brava, November Tango. Natal, nível 370 autorizado, Upper Zulu no 0. Decolando a pista no 0, com curva à direita, correção. Primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1 no 9, decimal 35, transponder 5512, gol no 805. Autorizado 370, Perzulu no 0, decola down no 0, com curva à esquerda, Puca, Zipar, controle 1 no 9, 35, transponder 5512, gol no 805. 5512, protegimento correto, gol no 805. No portão 07, chame pronto para o puxo acionamento, senhor. Chamada para puxo de acionamento, no 805. Torre Gol no 076, boa noite. Boa noite, Gol no 076, tráfego avistado, ajuste no 0 no 0. Continue a aproximação, reporte quando o trem embaixo e travado, avistando, senhor. Reportará trem embaixo e travado, Gol 976. Avistando, baixar travada. Pouso 076, pouso autorizado, pista no 0, o vento é de 090 graus, 079. Livre pouso, cono 076. Fernando, gol 9076. 076, seu solo foi aos 4-5. Taxi autorizado aqui, Alfa, reporte para ingresso na Juliette, senhor. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, gol 9076. Atingiu 150. 1-1, requesting push and start. 1-1, you clear for push and start, reports for 158, pull ready for taxi, sir. The push and start, we'll call back ready for taxi, for let's go 158. São Juliette, gol 9076. O 076 autorizado a ingresso a critério, portão 01, senhor. O 01 no gol 9076. Confirme 1-7-1-4. Nossa, era gol 1-0-7-4. Gol 1-0-7-4, autorização de tráfego para São Paulo, ciente de informação aqui. Ciente gol 1-0-7-4 para São Paulo. Confirme qual nível solicita, senhor. 3-0-0, São Paulo. coordenado, confirme o horário do plano, por gentileza. A inicial seria 0190, acredito que tenha DLA, senhor, eu vou verificar já até preso. Obrigado, 0190, eu infelizmente não tenho aqui o seu plano, o 1074, irei entrar em contato com o Centro Recife, já volto com o autorização. Muito obrigado, então. On the Portugal 158, request taxi. Yeah, Portugal 158, clear taxi to pulling point for Numero 0 via main apron and Juliet and Alpha QNH 1010. Call me at ready's departure at holding point for Numero 10 or Portugal 158. Clear taxi holding point 10 via Juliet and Alpha. QNH 1010, we'll call back ready for departure at holding point, Portugal 158. Salvador, Gol 1074. Confirme. Gol 1074, correto ou não? A nossa DLA foi proposta para o 0410. Copiado, senhor. Irei entrar em contato com a sala IS. O Centro Recife já volta com sua autorização, senhor. Bom, 074. Gentileza, senhor, qual o nível solicitado de São Paulo? 37, incorreto. É 380. Bloqueado 38, só um momento. Do ILS, chame a torre agora, 118, meia dúzia. 286, WebJet 6746, boa noite. Boa. 6746, estabilizado ILS. Boa noite, WebJet 6746, tráfego avistado, quer igual no 010. Continue a aproximação, reporte quando o trem baixo travado avistando, senhor. Já tá visual, trem baixado de checar, WebJet 6746, 3 dígitos externo. Copiado, senhor. Continua a aproximação, aguarde a utilização de pouso 6746. Guarda a liberação de pouso 6746. Para pushback, acionamento, vou no 805, no gate 7. No portão 7, autorizado, senhor. Push acionamento, chame táxi no 805. Chamar a táxi no 805. Pouso autorizado, pista no zero, ventos de 090 graus, 07 nós. Teve pouso, objeto 6746. Portugal 158, ready for departure. Portugal 158, you're clear to line up and wait, runway 10. Line up, point, runway 10, Portugal 158. No solo 57. Primeira pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa. Reporte para ingresso no taxi Juliette nesta sequência, 6746. Lembrando a Alfa, reportará para ingresso na Juliette 6746. Para táxi, gol no 805.118. Pessoas a bordo, autonomia de 2 horas e 40. Alterna Fortaleza. Duno no 8-12-40 Fortaleza, táxi aprovado até o ponto, espera pista no 0, parte Juliette Alfa, que legal no 0, no 0. Chame pronto para decolagem, ponto, espera pista no 0, no 8-5. Autorizado, parte Juliette Alfa, chamará no ponto, espera da 1-0, gol no 8-0-5. Portugal 158, clear to line up and take off, runway 10, wind is 090 degrees, 07 knots. Taking off runway 10, Portugal 158, obrigado, boa noite. Portugal 158, airborne at 5-Diner, and technical also the departure on 109.35. See you on board, sir. 109.35, Portugal 158. Obrigado, boa noite. Boa noite, sir. Para ingresso a Juliette, 6746. 6746, autorizado ingresso, portão 612, sir. Autorizado 612, obrigado. Gol no 0, só pode esperar dar no 0, gol no 805. Gol no 805, ali mantém que estou no 0. Ali mantém na 1-0, no 805. Gol no 074, pronto para cópia. Gol no 074, gol no 074, Salvador até Serra Brava, o gol foi meu, autorizado nível 380, via superior Whisky 58. Depois a pistão no 0, com curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5476, gol no 074. Gol 074, autorizou o Guarulhos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 158, negative, heading Gibbet. Copy, following SID Portugal, 158. Portugal 158, contact center, frequency 126.85. 126.85, Portugal 158, bye bye. Bye. Chame agora Recife no 2685. 800, boa noite, obrigado. Gol 974, pushback, acionamento, posição 9. Autorizado no 074, chame táxi 9. Fora aí. Com 074, solicito o táxi POB 1 menos 3, autonomia 4 horas e 10 e alterna Galeão. Se autorizado até o ponto de espera pista no 0, senhor Kenegal no 0 no 0. Chame pronto para decolar de ponto de espera pista no 0, com 163, Galeão 4 e 10, autonomia, gol no 074. Gol no 074, muito obrigado, senhor Levere Táxi, São Marino a critério, São Marino ponto de espera, gol no 0. Para 2000 pés, via mar e ajuste 1010, reporte localizador. 2000 pés, via mar e ajuste 1010, reportará no localizador, confirmando 1-0 em outro. Verde Webjet 6701. Confirmando a pressão no 0. Confirmativo, afirmativo. Obrigado. 4, estamos prontos para a decolagem, então. Zero 74, autorizado a alinhar e decolar pista no zero. Venta de 090 graus, 07 nós. Tempo de decolagem, pista no zero, bom, 07 nós. Legal. Autorizado, Golf 677. Decola da pistão no zero com curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Controle 1 no 9, decimal 35. O seu transponder será o 5521 no Gol 1714. 230 autorizado, via Golf 677. Decola com curva à esquerda, Puca, Aracaju. 3935, controle 5521 no seu transponder, o Gol 1714. Protegimento correto, Gol 1714. Chame para o posicionamento, senhor. Portão 03. Portão 03. Chamarei, obrigado. Decolado aos 1-6, chame agora o controle 1 no 9, decimal 35, senhor, bom voo. 0935, obrigado, bom trabalho, 074. Controle, bom dia, boa noite, voo no 074. Gono 074, 380, gole em transição, Gonza. Gole, Gonza, 380. estabilizado o trem, baixo travado, 6701. 01, não chamei agora, torre 118.612. 118.612, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, WebJet 6701, uma milha e meia para externo, baixado e checado. Boa noite, WebJet 6701, tráfego avistado, ajuste agora no 009, tem pouso autorizado, pista no zero, o vento é de 090 graus, meia dúzia de nós, WebJet 6701. Ajustado 1009, pouso autorizado 6701. Chame agora Recife no 3325. Recife 3325, 074, Bagueiro. Torre Gol 1704 para pós-peccionamento, portão 3. Autorizado, senhor, chame táxi no 714. Autorizado, chame táxi, 1704. Solos 25, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, reporte para ingresso na Juliette nesta frequência 6701. Vai liberar aqui a primeira direita, táxi autorizado via Alfa, reportante da Juliette 6701. Próximo a Juliette, o objeto. Reposição antes da Juliette, senhor. Seu portão será o 04. Mantém antes da Juliette, então, para o 04 aguardando, 6701. 6701, assim que o voo ainda vai iniciar o táxi, tem livre ingresso até o portão 4, 6701. Positivo, assim que o voo iniciar, tem livre ingresso para o 04, 6701. Para o táxi, o voo na 7104, 143 a bordo, 2 horas e 40, hotel na Recife. Senhor, autorizado até o ponto para pistão 0, no 009, QNH. Chame pronto para decolagem, ponto para pistão 0, voo na 7104. Autorizado até o ponto de espera, chama pronto, voo na 7104. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento agora de 090 graus com 08 nós. Livre, alinhar e decolar, pistão no zero, gol, 7-4. Gol na 7-4, decolado aos 3-2. Chame agora o controle Salvador em 1 no 9, decimal 3-5, senhor. Bom voo. 35, bom dia, senhor. Salvador, gol no 7-4, bom dia. 7-4, bom dia, 230, Pucaracaju. Pucaracaju, 7-4. Decolon 714, solicita desvio à esquerda para o A40. Autorizado no 714, quantas milhas? 30 milhas.